Projeto X Podcast. Faça elevar o cosmos no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana nós falaremos de um tema muito pedido pela galera, mais uma vez, né? Porque a gente já falou de um tema muito pedido há pouco tempo, que foi Pokémon Parte 3. Mas essa semana o tema não é Pokémon, essa semana o tema é Cavaleiros do Zodíaco, ou melhor, Cavaleiros do Zodíaco da Zoeira, né? Por que será? Que é uma obra maravilhosa, essa obra incrível. Eu tô vendo a galera pirando. Já teve gente dando rage quando eu falei que a merda do Cavaleiro do Zodíaco não é famoso. Eu tô achando que a gente vai apanhar. É verdade, foi o Tente, foi uma maluco que brigaram com ele, que ele falou que não era famoso. Mas enfim, vamos logo pra esse podcast maluco. E eu sou o Flávio Kiba, e o que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra. Que delícia, cara! Porra, Yoga! Que bom, Yoga! É sempre o Yoga, cara! Pobre Yoga! É sempre o Yoga, coitado! O único que nunca ganhou um capacete. É verdade! Aqui eu vira e... Mamãe! Travou ou você só falou mamãe? Eu só falei mamãe. Caramba, que apresentação. Ah, acho que a gente não entendeu. Cara, o Yoga é o cavaleiro de mamãe, cara. Cavaleiro de... Filhinho da mamãe. Aqui é o cabeça e qual o único Pokémon que o Wiki não zerou? Esmeralda! Nossa! O povo hoje tá muito Nossa. Caprichado, viu? Hoje... Pelo amor de Deus. A praça tá onde, forte. Onde você foi, cara? Aqui é o Sage, e o Seiya não pode jogar RPG, cara. Ele é o maior cagador de regras do planeta, porra. Ele inventa, né, cara? O mestre chega e fala pra ele, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro, Seiya. Foda-se. O cavaleiro de bronze não pode derrotar o cavaleiro de prata ou de ouro. Foda-se também. O Seiya, você morreu. Não, não morri não. Você morreu. Não, não morri não, porra. Não morreu. Na verdade, o cavaleiro Zodíaco, ele tem as maiores lorotas do mundo, né? As maiores ladainhas. Caraca, ninguém nunca falou a verdade naquela porra. Tudo bem. Bando de mentiroso. Você tem uma série que os próprios personagens não respeitam as regras que o autor criou, hein? Ele não se respeita, o autor. Pra você ver como eu vou defender aqui que isso é uma parada muito inteligente. Olha aí. Porque você tem personagens que ultrapassam os limites que o autor cria, hein? Isso é muito bom. Do jeito que você fala, parece até que ele sabia o que tava fazendo. Exatamente, eles têm vontade própria. Eles têm vontade própria. Olha o que o cara fez, cara. Esse cara é um gênio. O cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Esse Kurumada... Mas é isso aí, apresenta um pouquinho da série pra galera, Sage. Porque assim, basicamente, a gente não vai fazer um podcast sério sobre Cavaleiros do Zodíaco, porque todo mundo sabe por quê, né? Porque não precisa. Todo mundo conhece a história do CDZ. Porque a obra se zoa sozinha, cara. É, exatamente. Como todo mundo pedia pra gente fazer, vamos fazer um podcast de Cavaleiros do Zodíaco da zoeira, Santa Ceia da zoeira. É, mas só fala CDZ da zoeira, né? Eu só sei de uma coisa que vai acontecer nesse cast. Vai ter a pior audiência porque tem eu e o Cabeça. É. Metade da galera assim já não vai escutar, tá? Metade já vai se sentir ofendido. É, na verdade, cara, tem tipo um filtro. Se tiver cabeça e Bira na mesma postagem, nem abre na página da galera. Já bloqueia, cara. O cara nem abre. Exatamente. E principalmente que a gente vai falar super bem da obra, né? Amada por todos os brasileiros. Do momento que eu e o Teixe estamos juntos, a gente acabou de ofender 28 pequenas comunidades diferentes. Só da gente estar junto. Acho ofensivo, continua. Vocês ofenderam umas 10 gerações do Kurumada, né? É, o sétimo sentido da gente é de ofender, cara. Então, assim, a gente não vai fazer um cast sério de Cavaleiros do Zodíaco, a gente só vai fazer esse episódio aqui porque a galera pediu e porque a gente quer falar um pouquinho de roteiro e falhas e cagadas, enfim. E, Sage, pra que a galera não reclame que a gente não fala sério, apresenta um pouquinho da série pra eles. Bom, Cavaleiros do Zodíaco é um mangá que foi escrito e mal desenhado pelo Masami Kurumada, pra começar. Mal desenhado. Muito mal desenhado. filha da puta. O cara que se acha. Cara, você pensa que ele melhora com o tempo, você vê o Next Dimension, continua a mesma coisa, mal desenhada. Basicamente, como a gente conheceu pelo anime, a gente conheceu o character design bem feito, né, do anime. A versão melhorada, né? É. A gente aprendeu. Cara, a Toei fez algum milagre ali, cara, que melhorou muito. Mas se você pega os desenhos deles, são muito feios, muito feios. Nossa, cara. Não, dá. O problema não é só o desenho, é o design em si, cara quadrado, armaduras tem sentido. Não, o fundo muito escuro. Fora que ele tem um problema, que ele desenha todos os personagens iguais. Tem, cara, é tudo igual. Todos os porra de protagonista dele é o Seiya. É o Seiya lutando boxe, é o Seiya... Com certeza. Ninja, é o Seiya, sei lá o quê. É isso mesmo. Mas se você vê traço dos personagens dele, todos os personagens são iguais. Homens ou mulheres, só muda o cabelo. O melhor exemplo é aqui a minha já citada Esmeralda e o Shun, que o próprio Ito fala, tirando a cor do cabelo. E o fato que ele é homem e você é mulher, vocês são iguais. Cara, eles são iguais mesmo. Oh, meu Deus. É a porra do mesmo desenho, cara. O mangá possui 28 volumes, foi publicado entre 86 e 91 na Weekly Shonen Jump, e o anime foi produzido pela Toei, com 114 episódios, entre 86 e 89. Além disso, nós tivemos vários ovas também, relatando a saga de Hades, que ela foi dividida em três partes, Santuário, Inferno e Campos Elíseos. Tivemos dois volumes de novels, seis filmes, que são cinco em animações tradicionais e um em CG, A Lenda do Santuário, cara, que é uma desgraça. Vai ganhar continuação e nem fala mal. Eu já falei mal, alguém botou lá. Não, no Japão ele lucrou 3 milhões e sei lá o que, ele lucrou 1 milhão. Meu filho, foi 100 milhões pra fazer o filme. Que assim, ó, animação em CG é boa, o restante, puta, mó cagada, cara, na boa. Todo mundo ganhou uma mascarazinha, até o Yoga dessa vez. O Seiya tá um retardado total naquele filme. Ah, é porque ele normal é muito sensato. Vou ser bem sério com vocês, falar que eu não assisti e não pretendo assistir, tá? Que fique claro. Você não tá perdendo nada, cara. E nem assiste, porque a armadura de Sagitário é um Sagitário mesmo. É a dupla sertaneja, nem vi nem verei. É, exatamente. Além disso, o Saint Seiya, ele tem 5 spin-offs, que tem o Saint Seiya Episódio G, o Lost Canvas, o Next Dimension, o Saint Seiya Omega e o Santia Show, que é um lixo. Santia Show. Vou ser cruel de novo, o único que presta, considerando até a série principal, é o Lost Canvas. Pra mim, é o único que tem um roteiro bem feito. O Episódio G é bom também. O G é maneiro. A saga G também é boa. Oh, e pode ver, elas são boas porque chegou assim, o Kurumada, a gente quer fazer uma nova obra de Cavaleiros. Ele, o que é isso mesmo? Vai pegar um café. Ele foi pegar o café e criaram o Saint Seiya Lost Canvas. A hora que ele voltou, tava pronto. Cara, é uma coisa que eu falo, eu gosto de Cavaleiros, eu só não gosto do Kurumada, cara. Porra, ele caga muita coisa. Pera aí, antes da gente começar a meter o pau no cara. Antes, né? Não começou ainda. Vamos só matar uma coisa aqui. Se não fosse ele, não teria CDZ. Ele sabe criar uma boa mitologia. Não, ele é ótimo pra mitologia. Plotista, conceito, ele é bom. Mas o resto, ele é um bosta. Não, ele é assim, ele criou um puto universo, ele só não soube aproveitar, entendeu? Não, ele não soube fazer nada com o universo, ele só criou. Um abraço pro George Lucas. Compara com Lost Canvas, que é ótimo, cara, a condução da história, os personagens. Sim, e é bom por quê? Porque não tem nada envolvendo ele fora a sua mitologia. Em comparação, você vai ver o Next Dimension, que é da mão do Kurumada. Que porcaria de história, puta, me dá raiva aquela história. É mó merda, velho. Além disso, o Saint Seiya, ele vai ganhar um novo anime produzido pela Toei, chamado Soul of Gold, que a gente não tem muita informação. Só tem um trailer lá e uma foto com a Ioria com uma armadura bem da hora. Que, por sinal, foi copiado pela Cláudia Leite no carnaval. No carnaval. Cláudia Leite foi de CDZ. Foi mesmo. É, exatamente. Além disso, entre 94 e 97, o anime passou na Manchete, dublado pela Gota Mágica. Em 2003, foi exibido na Cartoon Network, com a dublagem da Alamo, e depois passou na Band, né? Todo mundo viu também. Com a apresentação da Kelly Kiss, eu bem me lembro. Ah! Nossa! Que delícia, cara! Kelly Kiff apresentando um programinha pra criancinhas. Meu Deus. Que lixo. Tem que ser agressivo, né? Já não bastava ser uma merda, né? Ainda tinha que ter uma boa apresentação. Não, peraí, gente. Que eu preciso falar que a Kelly Kiff foi uma das minhas primeiras paixões. Não. Quando eu era moleque. Várias homenagens pra ela, né? Várias homenagens pra ela. Ah, é. Pior que eu nem tava na época da homenagem ainda, que você foi homenagear depois. Foi homenagear depois. É porque quando ela fez isso, ela já tinha posado pra Playboy, né? Altas revelações. Então, cara, tá sensacional, parabéns. Eu já tava casado com um latino naquela época. Parabéns, parabéns. Parabéns, latino. Você fala como se ele fosse pai dela, né? partir desse momento, deixa eu deixar claro aqui as regras pra todo mundo. Isso não é RPG, tá? Que fique claro. A partir desse momento, nós somos cavaleiros. Ou candidatos a cavaleiros. Tamo lascado. Eu quero saber, em primeiro lugar. Eu quero ser o cavaleiro de mamãe. Cavaleiro de mamãe. Sem cavaleiro de mamãe. Que tipo de cavaleiro você gostaria de ser? Eu já disse, cara. Esse é o cavaleiro de mamãe. Não, eu quero saber prata, ouro, bronze. Ou qualquer um outro que depois eles inventaram. Ouro, cara. Eu sou o cavaleiro de mamãe de ouro. Esse negócio de bronze e prata é de fudido. Cara, sabe qual que é a merda? O cavaleiro de ouro, ele se pode pra todo mundo. Ele não ganha a porra de uma luta, cara. Não tem um cavaleiro de ouro que se dá bem, velho. Canon. Ganha de quem? Meu signo foi o primeiro a morrer, né? Quem salvou a porra do Canon foi o Ikki na saga de Hades lá. Não, o problema de ser cavaleiro de ouro nessa geração é que vai vir uma porra de um cavaleiro de bronze chamado Seiya e vai te meter um pau. Não, mas porque o cavaleiro de ouro, ele sempre ganha do cavaleiro de bronze. Uma mentira, cara. Mas sabe qual é a pior parte disso? Caraca. Sabe qual é a pior parte disso? Não importa a geração, sempre vai vir um cavaleiro de bronze chamado C e vai acabar com você, entendeu? Enfim, sempre vai vir um cavaleiro chamado C e vai cagar tudo. Eu não importa que tipo de cavaleiro que você seja. De qualquer forma, eu também queria ser de ouro. Cara, fato, eu ia querer ser de ouro porque, tipo, ninguém fala: ah, eu quero ser o cavaleiro de Cisne. Não, você fala: eu quero ser o cavaleiro de Aquário. Ninguém fala: eu quero ser o Shiryu. Não, você fala que eu quero ser o fucking Doku de Libra, tá ligado? Mas, ó, peraí, então, ou seja, a primeira casa é a do Mu de Sagitário, não é? É de Ares. Mu de Ares. Cara, eu seria o Mu de Ares. Porque você imagina o inferno que é descer aquela escadaria da porra todo dia pra ir no banheiro. Levantou de manhã, desce 12, cara. Puta, que merda, né, cara? Não, imagina pra pedir pizza. Pra pedir pizza ia ser uma merda. Mas então, volta, imagina descer aquela porra de escadaria, velho. Que merda, com a porra da armadura, porque os malucos não tiram aquela droga de armadura pesada do cacete. Não, cara. Eles devem fazer um puxadinho ali e fazer um banheiro, tá ligado? Deve ter um puxadinho. Cara, não tem cama, não tem banheiro ali naquela casa. Que estranho, né? Não tem nada. Tem nada, velho. Velho, imagina que merda. As casas são tristes, não tem móvel. A única casa que tem móvel é a do Shaka, que tem a paradinha que ele senta lá. É a única. É, mas a única que tem relações sexuais é a do Doku, né? E que por sinal ele não mora nela. Mas só. Também aquele negócio tudo cagado, o maluco se pegando lá, eu não ia ficar lá não também. A camareira não chega lá pra limpar, velho, tá louco? Por esse ponto eu vou mudar. Eu quero ser de bronze, que dá pra viver no meio da sociedade. Mas aí, ó a merda. Se você for de bronze, o que vai acontecer? Seu pai é um filho da puta que adotou uma vadia qualquer pra ser neta dele e cagou pra você. E ainda deixou você lá pra ser sadomizado, igual o pobre Jabu. Pela menina. Não, quando era criança. O Jabu tava lá sendo sadomizado pela Saori, fez ele em cavalinho. tá feio, cara. Ó, agora qualquer coisa eu digo assim, ó. Pra ser um cavaleiro, não seja filho do Mitsumasa Akido, senão você tá fudido na vida, cara. Filha da puta. Na boa. Velhinho safado que vai engravidando um monte de mulher ao redor do mundo, cara. De bronze é tudo dele. É tudo dele. Não, mas as crianças não é tudo dele. Ou é tudo dele? Senão não faz sentido, porque só o Shun é irmão do Ikki, senão todo mundo seria irmão de todo mundo. O Ikki do Shun é a mesma mãe. Eles são, tipo, irmãos total. O do Shun e o Ikki têm a mesma mãe. Exatamente. A mãe dos outros é diferente. Ah, entendi. Mas todos têm o mesmo pai, que é o Mitsumasa Akido. Cara, mas isso é uma putaria, não. Isso é uma putaria. Mas isso, cara... Pergunta isso pro Kurumada, cara. Não. Isso não é aceitável. Ô, Kiba, isso é cronológico, não é nem a gente que tá zoando aqui, cara. É no mangá, cara. Kurumada escreveu isso. Mas, cara, se tem... Ele fez, tipo, na mesma semana, porque as crianças, a maior parte tem, tipo, a mesma idade. Não, todos eles têm 14 anos. Por aí. Então, se você... Em média, ele teve um ano pra engravidar o quê? Ele tinha um harém. Pra ter 100 filhos. 100 filhos. Cara, média de uma a cada 3 dias, velho. Caraca, velho. Esse cara bombou, velho. Tá aí. Ele é velhinho, ele tava velhinho ainda. Olha o Seixo. O Seixo tinha que estar com a imagem do Mitsumasa Akido. Na verdade, a gente deveria chamar ele de Mitsukatra Akido, né? Mitsukatra. Filha da puta. Cara, que horror. Caraca, velho, mas sem filho. Nossa, a cada 3 dias ele mandava alguém, não, traz a Josefina agora. Nem vou zoar, né? Nem vou zoar. Vai que é meu pai. E o cara é fértil, hein? Não, e calma, outra coisa, nada me tira da cabeça que foi ele que matou a mãe do Yoga. Ela foi pedir pensão, filha da puta afundou aquele barco e falou, vai ganhar dinheiro nenhum, vadia. E afundou ela. Mamãe! Não, coincidência, todos os filhos são órfãos, cara. O que aconteceu com todas as mulheres? Caraca. Morreu todas. Todas as mães morreram. Morreu tudo depois do parto, né? Causas naturais. Ou ele mandou matar também, não sei, cara. Não, foram causas naturais. O navio afundou, o hospital pegou fogo, essas coisas. Mas eu quero perguntar pra vocês agora. Vamos lá. Vamos então setorizar essa porra. Vou fazer uma pergunta por vez e tem que fazer uma resposta rápida e sem enrolação. Se você fosse um cavaleiro de bronze, qual constelação você queria ser? Bicho de lagarto. Lagarto porque ela é diva. Hoje diva tá na moda. Não, mas lagarto é prata. Lagarto é prata. Tá confundindo. É prata. Puta que lagarto merda, é verdade. Prata. Lagarto é prata. Eu sei que os personagens cagam regra, mas aqui ninguém vai cagar regra, não. Olha, pra cagar regra mesmo, vamos ser o Seiya, porra. Eu quero ser o Ikki, velho. Eu quero cagar a regra de verdade. O Ikki. Esmeralda. Cara, não, não, pera. Você não vai ser o Ikki, você vai ser o Bira. Mas você vai ser o Bira de... Bira de Fênix. Não, Bira de Ikki. Bira de Ikki. Esse cavaleiro é bom. Porra. Eu sou o Bira de Ikki, não fode, cara. Santo Ikki. O problema é que você vai ter que ter um irmão mala, cara. Esse é o problema. Bira de Ikki. Beleza, tá. Você vai... Na verdade, é de camaleão, é de bronze, tá? Só pra vocês saberem. Aí, a mina camaleão. Do Shun. Aliás, o Shun é o único que pega mulher em toda a série. Porque o Seiya tem 500 mil mulheres atrás dele. Ele não pega nenhuma. Não, o Ikki pegou a Esmeralda. Esmeralda! Mas ela morreu antes. Ela morreu antes. Ah, o Shiryu pegou a Shunrei, porra. É, pegou depois. Deus pega na Shunrei. Pegou depois. Então. Mas o Shun pegou antes, partiu, cara. Partiu dar uns pega na Shunrei. E aliás, ele viu o rosto da menina lá, porque todas as Amazonas tem aquela parada que não pode mostrar o rosto. Mas você vê o rosto de todas. Não tem nenhuma que não mostre. Quando vê o rosto, fica molhadinha, né, cara? Fala isso pra China, que é a maior tsundere dessa história, porra. A China. Não sei, eu vou te matar, vou te matar. Assim, eu gosto de você, Seiya, porra, vamos lá. É porque tem aquela parada que quando um cavaleiro vê o rosto da Amazona, ou ela tem que matar ele, ou ela se apaixona por ele. Só que no caso, todo mundo viu o rosto dela e ela não matou ninguém, entendeu? Então ela se apaixonou por todo mundo, basicamente. Olha amor, cara. Essa camaleoa. Mas vamos lá, vamos lá. O Tenshi quer ser o Bira de Fênix. Eu sou de Ikki. De cabeça. Última estrela. O cabeça quer ser o Lucas de quê? Se o Tenshi babaca vai ser de Fênix, eu vou ser de Andrômeda pra gente ser os irmãos babacas. De Andrômeda? Não, cara. Por que, cara? É meu irmão mais novo. Pensa assim, ô cabeça, você vai ter o golpe mais poderoso desse anime. Ikki! Quer chamar o irmão mais... Cara, mas eu ia falar que eu queria ser o Yoga, então não vai ser legal. O Yoga... O que acontece na casa de Libra fica na casa de Libra, vocês dois aí. Então, eu vou mudar. Pode ser o Shun. Pode ser o de Andrômeda. Pode ser o Andrômeda. Eu vou ser o Kiba de Unicórnio. Vai ser sadomizado por uma vadia. Vadia roxa. E você, Seiji? Eu vou ser o de Pegasus. Em vez de ser o Seiya de Pegasus, seria o Seiji de Pegasus. Olha aí, que maneiro. Seiji de Pegasus. Seiji, apenas combinou. Aí combina. E de prata? E de prata? E qualquer um menos o lagarto. Eu queria ser o Bira de Hércules. Bira de Hércules. É, eu acho o cavaleiro de Hércules animal, velho. Bira de Hércules. Ele é tão animal que ele usa um ataque no próprio pé e destrói a montanha abaixo dele. Eu não sei se isso é verdade, se não é, mas eu achei muito maneiro que aqui tem o cavaleiro de bússola. Eu seria o cavaleiro de bússola, porque foda-se. Não, eu queria ser o Kiba de cão maior. É quase um funkeiro. Não. Eu ia ser o cabeça de baleia, que tem aqui o baleia. Cabeça de baleia. Cabeça de baleia. Eu seria o cães de caça, pode cara. Pode ser Kiba de Perseu também. Golpe, Kiba de Perseu seria o golpe legal. É o Orca Assassina! Ah, ótimo golpe. Ele joga o cara lá pro alto e o cara vai com o soco lá pra cima, na cabeça do cara. Ponto. Esse é um ataque especial, porra. Ótimo ataque. Tem também o Kiba de Lira. Kiba de Lira seria legal. O problema é que ele tem que morar no inferno. É verdade. Eu seria o cães de caça, que adoro ler a mente das pessoas, cara. É mais estranho. Cães de caça. Mas e de ouro? Ouro. Olha, eu fico feliz de ser de aquário, já digo logo, cara. Então, cara, aquário. Então, eu sou de Libra, eu vou ficar com o doco de Libra, cara. Aí, tá bom. E você, cabeça? Eu quero ser do meu signo, mas do Lost Canvas, pode ser? Não. Você quer ser o Albafica, cara? É válido. Não, você é o Afrodite, cabeça. Aqui não tem Lost Canvas. Ou você é o Afrodite, ou não é nenhum. Não, peraí, você deixa eu escolher, caralho. Já escolhemos, é o cabeça de Afrodite. Já escolhemos pra você, cabeça de Afrodite. Não, eu sou o cabeça de peixe. Só que eu não quero ser de peixe. Touro. Ah. Eu não quero ser de touro porque o meu morre primeiro. Mas o de touro, cara, é o mais fodão, ele é brasileiro. Não, o de touro não morreu, não. Não, não morreu. Ele desistiu, ele arregou só. Mas ele apanha pra caramba. Não, ele morreu primeiro. Não, ele só morreu na saga de Hades, cara. Então, mas ele morre primeiro. Não, ele não, morre na de Hades. Primeiro na saga de Hades. Na saga de Hades. Saga de Hades. Porra. Mas a gente não chegou lá ainda. Lá todo mundo morre, velho. Ele não pega nem a exclamação de Atena, que é a única parte legal dos Cavaleiros de Ouro de toda a série. E o pior de tudo, ele tem um ataque chamado Grande Chifre. Cara, que merda de ataque isso. Grande Chifre. E, inclusive, ele perde o chifre pra todo mundo. Todo mundo corta o chifre dele, né? Corta a porra. E por sinal, tem também a imagem aqui, exclamação de foda-se. Exclamação de foda-se. Tá bom, vai, eu aceito ser de touro. Mas só porque é meu signo. Porque eu queria ser de outro. Eu queria ser de aquário também. Queria ser de aquário? Todo mundo quer ser de aquário. Por quê? Todo mundo gosta do Camus. Eu nunca gostei do Camus. Eu sempre achei ele mó pau no cu. Pô, o Camus é... Eu gosto do Camus, cara. Nem fale mal do Camus. Peraí. Barraco. Você gosta tanto do Camus que a sua imagem é do grande mestre ancião Doku de Libra. Onde tá seu deus agora? Ah, eu sou um velho. Tá certo. É porque ele é velho. Mas é porque ele é velho. Ó, mas eu, se eu fosse ser, então, de o cabeça de peixes, eu queria ser na forma da Vera Verão. Epa! Dá pra escolher a forma também? Segurando uma rosa pela boca também? Quando eu era moleque, eu achava o Mu muito zoado. Mas depois que eu assisti a saga de Hades, ele ficou legal. Ah, não. Entendeu? Todo mundo pensou isso também, cara. Aquele ataque de cristal dele, pô, é foda. Agora, um que eu achava foda, que era o Ioria, virou um bosta. Leão tem muito orgulho. Leão, né? Aquela coisa. É, mas ele era maneiro na minha infância. Leão é aquela meio principal. Na minha cabeça, ele era maneiro lá. Qual que é a cápsula do poder? Cápsula do poder? Cápsula de plasma. Sempre mudava. Mudou mais 5 vezes. É, esse é uma parada de Cavaleiros também, que ele teve um trabalho de dublagem, que cada episódio tinha um nome diferente. O próprio Ioria era Ioria, Ioria. É, e mudava Iolo, o ataque dele em cada episódio. Tailayala. Aí você queria brincar, não tinha como. Nossa. Eles falavam, não, cápsula do poder. Ô, tá que errado. Muda. Esse golpe não existe, não. Não, é pata do leão, pera aí. Pata do leão. Aí que tá. Pata do leão. Pata do leão. Com que a China? Vem a cobra. Vem a cobra. Vem a cobra. Movimento feminino agora tá ficando bravo. Esse da China sempre foi meio pesado, né, cara? Quem você gostaria que fosse o seu mestre? Meu mestre. Essa é uma excelente pergunta. Boa pergunta. Acho que o mestre ancião é um ótimo mestre, cara. Pô, assim, você tá de sacanagem, né? Um dos caras que mais se fudeu foi a porra do Shiryu, ficou cego, foi traído lá. Acho... Se fuder, teve que virar. Cego. Isso não é culpa do mestre ancião, cara. Lógico que foi. Cara, o mestre ancião é um puta fudido, cara. Nunca foi lá pra ajudar ninguém. Só foi pegar a porra da armadura e ficar bolado de novo na saga de Hades. O que ele ficou fazendo esse tempo todo? Até lá, você se questionava. Como esse cara pode ser um cavaleiro de ouro, cara? Nesse corpinho pequenininho. Ele tem, cara, 200 anos esse cavaleiro. Não faz o menor sentido. De certeza. Porque ele é o único que tava na guerra de trás. Na guerra dos 100 anos. Dos 1000 anos, né? Que ainda tá vivo agora, né? 200 anos. Que ainda tá rolando, porque não passou 1000 anos. 200 anos, pô. 200 anos, sei lá. Ainda tá rolando. E tenho certeza também que esse filho da puta dava uns pega na Shunrei quando o Shiryu tava lá. Com certeza. Cara, pedofilia é o extremo. A Shunrei devia pedir pra ele dar um banho. A Shunrei dava uns banhos de esponja nele lá. O velho ficava assanhado. Passava. Que horror. Meu Deus. Cabeça hoje tá... Se eu fosse cavaleiro de bronze, eu queria ser treinado pelo Camus, porque o cavaleiro de cristal é muito bosta. O mestre do meu mestre, né? Então você é meu mestre. Ele só perdeu porque ele foi popotizado. Na verdade, ele perdeu porque ele não existe, né? Então, é um cavaleiro filho. Se eu pudesse escolher, eu seria treinado pelo Shurato, que é a mesma porra mesmo. Da mesma parada. O Shurasoaka. O Shurasoaka. Keep on shining, shining. E se você falar, cara, e se vier reclamar, é a mesma coisa. Sério, a gente tá falando da mesma coisa, cara. Cavaleiro do Zodíaco e Shurato. Culturas diferentes. Uma é a grega, a outra é a indiana. Cara, a gente vai apanhar. A gente vai apanhar quando essa merda desse podcast sair. Eu tô avisando. Eu quero ver o cara vir me bater aqui nos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Onde seria o seu treinamento? Eu quero a Nicarágua. Porra, por que Nicarágua? Porque Brasil, tipo, pô, Nicarágua, véi. Porque Brasil? Melhor. que treina? Melhor. Eu não quero a Nicarágua. Quero Camboja. Caralho. Voltar bolado, né, velho? Eu vou voltar, meu irmão, com o demônio no corpo. O mestre John Jones treinando no Camboja. Caraca, velho. Vai treinar no Canadá. Que aí perto vai matando e estrangulando os ursos também, cara. Que nem outro fazia isso. Isso na Rússia, né? Não, é no Canadá mesmo, cara. Eles ganavam os ursos ali. Eu prefiro treinar na Grécia mesmo. Aliás, a Grécia era o único lugar que realmente tinha uma galera treinando, né? Porque os outros países eram tudo assim, meio away. É, não. Nunca mostrou, né? E até hoje eu não sei bem onde fica a Sibéria. Então eu prefiro treinar na Grécia mesmo. Norte da Rússia. É mais quentinho, pelo menos. Em compensação, a Grécia hoje tá aí com um problema econômico, né? Fica treinando, não acontece porra nenhuma. Trabalhar que é bom, ninguém faz isso, né? Pô, eu posso mudar o meu mestre. Eu tava pensando aqui, a gente falando da Rússia, eu esqueci do meu amor pelo Love, grande mestre Putin. Mestre Putin, caralho, Putin. Você tem nada. Não, aí não, aí você tem que mudar. O seu cavaleiro de bronze tem que ser o Gak de urso. Tem nada pelo Putin. Quero ver eles ganhando aquele urso do Putin, cara. Caraca. Se a gente arrumar a porra de uma guerra mundial por causa desse podcast... Já é outro extremo. A gente tava preocupado com os ouvintes. A gente tava preocupado em iniciar uma guerra já. É, onde chegamos? Eu quero saber qual é o golpe especial que vocês querem ter. KGB! Ótimo ataque. Eu quero ficar no meteoro de ban, porque eu adoro banir as pessoas do grupo. Meteoro de ban. A Dri tomou meteoro de ban e não voltou até agora, velho. Esqueceu dela, velho. Meteoro de ban é meu golpe. Qual é o golpe de vocês? Ó, eu acho que apesar de eu não ser de cisne, eu gostaria do pó de babaca. Pó de babaca! Cara, eu não sei. Ou sei lá, algum ataque contra o General Marina, cara. Na boa, tá precisando. Não sei, cara. É, extrema direita. Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Contra o General Marina leviano. Tem que ser muito leve. Na verdade, Agora escolhe o L. Agora escolhe o L. Na verdade, o golpe, Sage, tem que ser... Agora apanha o L. Tô apanhando meu joelhinho. É. O seu golpe tem que ser o do Aerotrem. Aerotrem, é a direita, é a extrema direita. Aerotrem da direita. Coxinha de plasma, escolhe aí. Exclamação da direita. Exclamação da direita. Isso é boca. Agora eu quero fazer algumas perguntas assim bem curiosas. E eu quero que vocês, se tiverem alguma pergunta, façam também. Quero saber, como a gente já falou aí da putaria do Mitsumasa Katra, Mitsukatra. Mitsumasa Katra. Por que caralhos ele que escolheu os candidatos a cavaleiro? Qual é a parada? É porque o filho é dele, cara. Ele já sabia que os filhos iam ser incompetentes. Ele tinha que dar um trabalho, pelo menos, né? Não, mas realmente, parando pra pensar, não faz porra de sentido, meu. Porque a gente imagina, vamos parar e vamos reanalisar a parada. É, vamos jogar na realidade. Ele tava viajando pela Grécia. Tá andando na Grécia, um japonês tá andando na Grécia, e de repente aparece um cara ensanguentado lá, que era o Aioros, segurando a porra de um bebê. Cabelo roxo. Tá, quem escolheu o Aioros pra ser cavaleiro? Isso, ele já é mais antigo, na verdade, né? Não sei lá quem que escolheu a porra do cavaleiro de ouro. Quem que era na Grécia? Não sei, algum grego ali, não sei por quê, cara. Às vezes o antigo mestre do santuário. Ah, o mestre, beleza, o mestre ele tá vivo desde da era anterior. Aí ele teoricamente deixou aqueles cavaleiros escolhidos, só que deu a parada que ele encontra um filho da puta vestido de ouro moribundo, segurando a mão criança. Aí ele vai, depois de ter feito 100 outros filhos, ele resolve adotar essa vadia. Detalhe que a porra da criança, a criança cai no chão e, tipo, já deveria ter morrido, né? Porque ela caiu umas 3 vezes no chão naquela cena. Cai entre nós. Você vê um cara de armadura no chão agonizando, a primeira coisa que você faz é ligar pro SAMU e sai correndo. Liga pro SAMU. Não, nem que se liga pro SAMU. Você só sai correndo. Você viu que ele vai ficou de olho naquela armadura de ouro. Ouro, na ouro. Verdade, é isso que eu falar, se fosse aqui no Brasil, o maluco ia pilhar armadura, vender armadura no 25 de março, derreter, porra, de igual a Júlio cara, Gimela. É ouro, cara, é ouro. É, então. Aí ele pega essa menina e aí, porra, depois de fazer 100 filhos, ou esse cara era um puta de um pedófilo que não queria homem e queria ter uma vadia, porque, porra, ele só teve filho homem, né? Ele só teve filho homem. Ou não sei, ele pode ter tido mais filhos e ele matou as mulheres, não sei, cara. Cara, talvez seja por isso que ele fazia muito filho, ele sempre quis uma filha mulher. Aí o que que esse filho da puta faz? Ele pega essa vadia, aí ele leva a merda da armadura e fala assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou treinar meus filhos e botar eles numa rinha de galo, numa arena, pra lutar por essa porra dessa armadura. Televisionado, o mundo inteiro vendo. Ministério Público, tá nem aí. É, também, né? Cadê a vara da infância e juventude? Não, ele esperou os moleques treinarem, anunciarem, aí... Não, opa, deu merda, galera. Temos que resolver deu essa merda, parada aí. Deu não, merda. O mais bizarro é que assim... Corre que deu merda. Ele pegou 100 filhos e mandou pro mundo. Só que só existem 88 constelações, cara. Ou seja, 12 estão fodidos já. Não vou conseguir porra nenhuma de armadura. 12 morreram, cara. Aí pra você virar um cavaleiro, você tem que começar com um de bronze, né? São 48 cavaleiros de bronze, cara. Ou seja, metade com certeza já era. Nunca vai virar cavaleiro. Vai virar aquele guardiãozinho chato, mala, aquele minion. Aquele minion. Mas a parada é a seguinte, nós entramos agora na Guerra Galáctica. Então eu quero saber quem você gostaria de enfrentar. Eu claramente ia querer enfrentar o cabeça de baleia. Mas às vezes é de prata. Cabeça de baleia? Às vezes é de prata. Pode. Eu acho uma boa. Dentro da nossa Guerra Galáctica pela armadura de Sagitário. Eu também gostaria de descer o sarrafo no cabeça de baleia. Cabeça de baleia, na verdade. Eu acho que é outra decisão, assim, unânime, né? É tipo a galera que vai atrás do Wiki, né? Quer dar a sua no... Ele é muito babaca, tem que apanhar mesmo, cara, pô. Outra coisa que eu percebi é que a armadura de Sagitário não interessou ninguém, né? Então qual outra armadura vocês preferiam ganhar que não a de Sagitário? Olha, eu sou de Aquário, mas a de Libra, cara, é fodona, cara, com tantas armas assim. Eu acho que é as que vale mais a pena. Cara, a de Libra é muito roubada porque ela tem... Não tinha também a parada também, vocês que cavaleiros não usam armas? Mas ele pode, porque ele foi autorizado pela Atena. Foda, eu tenho 12. Não, ele foi autorizado pela Atena, o único que foi autorizado. Ele foi autorizado, só que quem usa essas merdas são os merdas do Cavaleiro de Bronze, Shiryu Cego usando porra de espada. É porque ele autoriza, pô. Shiryu Cego. Vai ter a porra da espada na mão do Shiryu Cego pra cortar o pilar lá, pô. Cara, o que não faz o menor sentido é a porra da armadura que deixa a barriguinha de fora dele. Porque todos os Cavaleiros de Bronze ficam com a barriguinha de fora. Não, a do Seiya só protege a teta esquerda. O resto, foda-se. A armadura dele é típica armadura feminina de RPG. Que não faz sentido, não tem utilidade. É, não, dele não, de todos eles. Não, e a porra da tiara, então? Protege a cabeça porra nenhuma, cara, na câmera. Quando eu gostava dos capacetes, eu achava os capacetes, porra, na cabeça, né? Faz mais sentido. Aí os caras evoluem, em tese, pra tiara. Cara, eu ainda acho que é a porra do Mutrolando todo mundo, né? Tipo, assim, fodam-se vocês aí. Os Cavaleiros de Ouro, que tem capacete... É, eles têm capacete, mas eles nunca usam. Eles só seguram, porque é maneiro. O único que usa é o de touro, porque o Seiya tem que cortar o chifre em algum momento. Não, e o Máscara da Morte também porque usa. A tiara também, o do Camus é uma tiara. É. Mas o resto, cara... O leão acho que usa também, mas não, todos, eles tiram direto. Tiara, todos eles tiara. Tiram. Acho que todos aparecem com o capacete, vulgo tiara, e depois eles tiram. Porque é só pra ter uma imagem dele com a armadura completa, né? Porque senão não faz o menor sentido. E você não consegue, chega uma hora que você não consegue reconhecer qual cavaleiro é qual. Aí você fica meio perdido. É, imagino que a janta deles com aquelas armaduras deve ser a zona, né? Brilho pra cá, brilho pra... Não dá pra se mexer direito. Então, imagina limpar a bunda de armadura, velho, que merda. Opa, soltei um meteoro sem querer. Opa, soltei um meteoro sem querer. Foi sem querer. Pelo menos o Shun, cara, ele é tipo o Dr. Octopus, ele não precisa fazer nada, a corrente faz tudo pra ele. Ela dá comida na boca dele, cara. Então o Shun deveria ser tipo obeso, gordaço. Ele não anda, né, cara? Gordaço. Ele não precisa andar. Ele não precisa, se ele realmente quisesse, ele não precisaria nem andar. O problema é que ele sempre tira armadura. Ele fica nu. Ah, e o Shiryu então, que também adora tirar armadura, cara. O cara quer qualquer parada, o Shiryu. É, não, mas o Shiryu adora se cegar. Mas é que a técnica mais forte do Shun, ele usa sem armadura, né? Nebulosa. Que é a tempestade do caralho lá. Eu pensava que você ia falar que a técnica mais forte do Shiryu é se cegar. É, não, ele tem... O Yoga é um idiota que ele tira, tipo, cega um próprio olho pra lutar com um amiguinho lá. Faz o menor sentido. É, tipo... Não, é fair play, cara. É injusto, fair play, né? Vamos deixar isso aqui equilibrado. É injusto. O Shiryu fica cego 86 vezes e volta. O Yoga tá cego desse olho até hoje, se bobear, cara. E não volta mais, filha da puta, né, velho? Não vai voltar com esse olho. Eu quero saber... Vamos voltar pra Guerra Galáctica. Por que a armadura do Wick é a única que tem máscara? É porque vilão tem que ter máscara. Exatamente. Ou pra então dizer que ele é bandido, tá ligado? Ou então é o óculos de sol. Ele baixa por causa do fogo. Agora, por que ele tem um monte de Minion que é igual a ele, cara? É, ele com 14 anos, ele lidera um monte de cara, tipo, foda, entendeu? Não, tirando o... Igual mas ele. Não é o de Pegasus que é igual o... Na verdade, o de Pegasus é igual o Cassius, não é ou não? O de Pegasus negro? Não, tá louco. Ou não? Que igual do não, Cassius? Não, não, não. Tá louco. É, todos são iguais. É, isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Ele não é igual o Seiya, ele é igual o Cassius, porque ninguém acreditava que ele ganha assim, do Cassius. É que... Isso aí é tirinha, cara. Pô, isso aí é uma tirinha que você tá falando. Todos são iguais, ó. Não, pera aí. Vou não, não são iguais a eles, eles são as contrapartes negras. Não, são iguais a eles. São iguais a eles. Ah, é a porra do Kurumada que não sabe desenhar, velho? Aí os caras ficam tudo igual, aí você não sabe que é parecido com quem. Então, mas da onde que acharam 5 cavaleiros iguais aos principais, que não participaram do teste, não são filhos do cara lá? São sim, são os 12 extras. Mas esses aí também, então elas já são 105 mulheres que ele engravidou. Já não são mais 100. Exatamente. Mas essas armaduras, mas às vezes, qual que é a história delas? Eu nem lembro, faz muito tempo que elas chegam a Galáctica. O que são as armaduras negras? Não tem história, nenhuma, não tem explicação, porra, não tem, né? Explicação. É. Não, ela já chegou assim e falou, tá, você fez merda, você tem que fazer um campeonato e no meio do campeonato começou a vender, aí ele quis fazer merda de novo. Ah, tipo, foi tipo... Foi a caralha. Armadura moda caralha. Não, isso eu já percebi desde o começo. Isso já percebi desde isso, o começo. Cavaleiros é escrito inteira moda caralho, a gente já sabe. É. Isso já foi desde o começo, cara. Mas eu digo assim, as armaduras, tipo, viraram moda no mercado negro, tipo Beyblade. Todo mundo tem Beyblade hoje em dia. Sai a pirata, né, velho? Só que o cavaleiro também é pirata, né? Não só armadura. Cara, o pior que essas armaduras assim, cara, em bonecos, cara, nossa, é o que vende mais, cara. O povo adora essas armaduras negras. Cara, sério, Cavaleiros do Zodíaco, no geral, pra vender porra de bonequinho, velho. Foi feito pra isso, porra, pra vender bonequinho. E foi feito pra vender bonequinho. É, os Cloth Myth, velho. Vende boneco pra caralho, velho. E cada semana sai anúncio um novo. Impressionante. Vende mesmo. Eu, se eu fosse fã, eu compraria, cara. Se eu fosse fã, eu compraria. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Se eu fosse fã, eu compraria. Né? Porque se a parada fosse boa, eu até compraria. Não, é assim, visualmente é uma puta série, mas quando você começa a analisar essas paradas aí que... A parada da armadura formar um animal, que ela forma um animal... É. É. Apesar que não, não forma, touro, na verdade, né? Ares... Acho que elas formam. E a de câncer, ela forma um Guaiamu. Não, em teoria todas elas formam. Ah, sim, o problema é que com ela montada, ela tem muito mais peças do que o cavaleiro usando. Então. Ah, sim, claro. Mas porque tem que deixar bonita a armadura, né, cara? Tem que deixar bonitinha. Elas só começam a prestar mesmo na segunda armadura, que aí elas ficam bem parecidinhas mesmo com o que os caras usam. Eu lembro que eu gostava pra caramba de ver as armaduras montadas, né? Eu até desenhava ela. Olha aí. Eu peguei em detalhes. Só tinham duas armaduras assim que eu gostaria de ter, tipo, montadinhas. É a de Capricórnio e a de Libra. A de Capricórnio é a única que eu tenho até hoje. Original, que eu ganhei na época que eu era moleque. Eu tinha uma original, que era o Shura. Olha. É a única que eu tenho até hoje. Eu nunca tive. Eu tinha de Aquário, era maneiro. A do Chumia com aquelas correntes que prendia em tudo e fazia nó. Mas sabe qual que é a parada que me deixava meio... Eu realmente vi isso em um outro podcast e realmente me deixou meio cafifado. Você imagina que merda... A carreira do Seiya como cavaleiro começou com ele indo pra Grécia e disputando isso. Aquela porra de campeonato com o Cassius, não é? A gente vê a visão do Seiya como se fosse maneiro, mas agora você imagina a merda. Vem um japonês safado pro seu país, disputar a porra de um campeonato, corta a orelha do seu campeão e rouba a porra da armadura, velho. Coitado do Cassius. Que filha da puta! Que safado! Não contente com isso, faz todas as duas mulheres que tem lá se apaixonarem por ele. Só tinha duas porra de mulher! Só tinha só duas tem porra duas. De mulher na só Grécia. Tinha duas. Cagador de regra, também. Já falei. Cara. Olha a merda, cara. O que esse filho da puta foi fazer, né, cara? Viado, velho. E aí, cadê a comissão de ética dos Cavaleiros do Zodíaco? Cadê o juiz aqui do campeonato? Deixou. O cara roubou a porra da armadura, fugiu e tá de boa. Cortou a orelha do maluco. Porra. E foi pro Japão lutar no torneio de morte lá. É, então, voltou lá. Mas enfim, eu quero saber qual o cavaleiro de... Agora a gente terminou a Guerra Galáctica, tá? Já acabou. Eu quero saber qual o cavaleiro de prata que vocês acham mais legal de todos. Prata. Eu quero ser bem hardcore. Prata? O de Hércules. O de Hércules eu lembro dele. Eu ainda acho que é misto de lagarto. Por quê? Porque ele aparece totalmente nu num desenho para crianças e ninguém... Todo mundo foda-se. Aqui, ó. Tá, eu não quero misto ver. De lagarto próximo. Nu de Vando. Não, vai ser... abrir sim, Kiba. Misto de lagarto de Vando nu na praia. Vai estar com a areia no cu, até 6 vezes de areia no cu. Não, eu preciso me lavar porque estou sujo, meu Deus do céu. Não, ele não tem as partes, né? Não tem. Não, é. Pô, mas o Dócrates, cara, o cavaleiro de Hércules, ele é tão bruto. Não, esse é outro. Não, o Dócrates é o cavaleiro de Hércules. Cavaleiro filler. Mas claro que vale. Claro cavaleiro que vale. Filler. É que tem um outro de Hércules que é de prata de verdade. É o Get de Hércules. Isso, sim, que ninguém se importa com ele porque o Dócrates é mais legal. O Dócrates tem medo da polícia, cara. Porra, que ótimo cavaleiro. Oh, não, é a polícia. Cara, o Dócrates lança um ataque tão poderoso que ele erra e acerta a montanha abaixo de seus pés e morre soterrado. E foge da polícia. Ótimo cavaleiro, porra. Ele foge da polícia. Beleza. Cara, o que a polícia vai fazer, velho? Vai botar algema nele, no cara de armadura, velho. Vai atirar no... O meu cavaleiro de prata preferido não é um cavaleiro, é uma amazona, que é a Marin de Águia. Apesar dela não fazer porra nenhuma a série inteira, que ela realmente não faz porra nenhuma. Não, ela é irmã do Seiya, vai rolar um incesto lá. Quase isso, não é irmã do Seiya. Ela não é irmã do Seiya, cara. Oh, no final você descobre que cabeça. Não é. Você não leu Hades ou cabeça, porra? Cara, nunca duvide do retcon. Você não leu o final essa porra, não? Nunca duvide do retcon do Kurumada, cara. Nunca duvide do retcon. Inclusive, ela tão não é irmã dele que ela é uma das pretendentes dele. É, que ué, a gente pode contar a irmã que pode ser a menininha do orfanato, a Saori, a Marin Isso. A China, que é Shaina, né? O nome certo dela. E quem mais? Só lembro das quatro, cara. Caraca, tem mais. Mulher? O Shun. Tem quatro pretendentes, ele não pega nenhuma. Tem uma vadia de chicote, eu acho. Não, não vadia é. De chicote. Não, aquela é do Shun. É, a de chicote é do Shun. Ah, que, é por verdade. Sinal, é o único que pega a menina. A do Yoga era do orfanato. A do Yoga não tinha uma do orfanato também? A do Yoga, o Yoga não tem, o Yoga é só a mãe dele. É uma do filme do orfanato. O Yoga, não, mas do filme, não esquece filme, o filme, não. Filme esquece o filme, esquece o filme. Tinha única, outra filha também lá de Asgard também, cara. Ou seja, ele só se ferra, cara, na cronologia oficial. Ah, é, a Freya deu um mole pra ele. Asgard é um filler. Caraca, o que, pro Yoga ou pro... Pro Yoga, deu um... Pô, o Yoga só se fode, né, na cara? Na linha canônica, tudo. Ele não pega ninguém. A uma é filler, a outra é do filme, a mãe do... É a Ana. A mãe do maluco tá embaixo d'água. É a Ana e a Elsa, as irmãs de Asgard, né? A Ana e a Elsa. É isso mesmo. Você quer brincar na neve, mas... Olha, eu acho que eu gosto da China também, vai. Quer dizer, eu gosto também, vai. Apesar dela ser uma tsundere maldita. Vem, ela cobra! Ela ser uma tsundere daquelas, cara. Ou seja, na sua infância você brincava de vem cobra. Vem a cobra. Vem cobra! Apesar dela ter muito errado também. Enfim, né? Agora eu quero saber. China de cobra. Os Cavaleiros de Aço são filler ou estão na série original? São filler, né? Ah, é filler total, cara. Filler total. Não faz essa aí é uma invenção da Toei. Até porque não faz o menor sentido que eles não representam constelação nenhuma, né? Vocês viram que eles apareceram e depois nunca mais voltaram também, né? Cara, eles são veículos, velho. Tem tipo um avião. Mas sabe o que lembra, ou seja, lembra os personagens da Tatsunoko lá. Tem um sei lá. Que voa, o que é a nave. Parece um herói de... Na verdade, eles estão mais pra Power Ranger do que pra Cavaleiro. É, na verdade, eles têm a questão dos elementos, da cor, dos bonequinhos. E assim, eles acabam tendo uma puta importância porque eles ganham dos caras lá e depois some e não tem a menor explicação pra gente, né? Que não sabia que eles eram filler. Tipo, não tem a menor explicação. O que aconteceu com eles? Tanto que eles aparecem e nunca mais voltam porque não precisa dele mesmo. Eu vou mandar um e-mail pro Kurumada. O que acontece com os Cavaleiros de Aço? Por favor, me... Eu não sei, mas se você for ver o Ômega, eu sei que eles voltam também. Eu não vi, eu não cheguei até essa parte, mas... E aí eles parecem Power Rangers. Nesse aí, esse tá bem zoado. E o que é mais forte? Bronze, prata, ouro ou aço? Cara, é óbvio que é bronze o poder do protagonista, né, cara? Não, resiste, eu falo... Não, esquece o poder do protagonista. Tô falando de elementos da química. Seiji, vamos lá. Vai lá, Seiji. Um aço, é mais resistente. Então quer dizer que se tivesse de aço desde o começo, tinha acabado tudo rapidinho. É, não sei porque, assim, Cavaleiros de Ouro são as armaduras mais poderosas, mas o ouro é tão mole, cara. Que raio de história é essa, Kurumada? É porque brilha. Mas isso. É que nem aquela parada, é. Por que a Hermione não é a protagonista de Harry Potter? Que... Não, porque só teria durado dois livros a série. Eles precisavam de um cara burro. Eles precisavam vender, por isso que botaram os de bronze lá. Exatamente. E por que só a armadura de ouro tem a cor da porra do ouro? O resto tudo é colorido pra caralho. Não sei. Todas as bronze, aí tem verde, tem bronze verde, tem bronze rosa, bronze roxo. Você vai perguntar coerência em Cavaleiros do Zodíaco, tá errado. Se tivesse todas as armaduras de bronze marronzinha, nem até a menor graça, cara. Então, merda mesmo, cavaleiro de merda, é o cavaleiro de bronze. Cavaleiro de merda. Meu Deus. Vamos pras 12 casas, vai. Ó, 12 casas. Ih, essa vai demorar, vamos lá. É agora. Agora que os fanboy pira. Tem muita coisa errada nas 12 casas. Esqueçam os cavaleiros e as constelações. Tem muita coisa errada nas 12 casas. Qual a casa mais interessante pra vocês? Ares. Por que de Ares, cara? Porque não precisa subir pra chegar. Mais ou menos isso. Pensamento de gordo, Mug. Cara, é a única que você pode sacanear os seus amigos. É a única que você pode pedir pizza. Como não? Pera aí, não. A de Gêmeos é a casa da zoeira, cara. Como é a única que não pode sacanear os amigos? Qualquer uma das casas que pedirem pizza nunca vai chegar por causa da barreirazinha invisível lá. Cara de peixe está ferrado, cara. Vai morrer de fome por causa disso também. Né? A comida não chega, né? Ou a pizza vem de graça pra ele, pô. Tá atrasado. Cara, porra, e aí? Não vou pagar essa porra de pizza, não. É, chega fria. Toda vez, o maluco demora 2 semanas pra chegar com a pizza, né, velho? Ele não paga a pizza. Não dá pra usar iFood lá de cima, não tem sinal de celular também. O metal da armadura deve cagar a bateria do celular inteira, velho. Nossa. Que vai carregar onde? Não tinha tu porra de tomar. Não tem energia, não tem energia. É, os caras estavam usando a vela, o relógio de vela lá, velho. Ô, oh, a casa de peixe deve ser a que tem a melhor conexão Wi-Fi, né? Fica lá no alto da montanha, cara. Talvez. É ficar no alto morro lá, cara. Eu não sei, mas sinal de TV deve ser bom, cara, porra. Mas deve ser um puta morro também. É. Mas, eu quero saber qual é a minha casa... Eu tô avançando. A casa que eu acho mais legal de todas é a casa de virgem, porque ela tem aquele jardim foda que só aparece quando ele realmente é necessário, porque até então ele não existia. Com duas, entendeu? Árvores grandonas ali, onde o cavaleiro de virgem morre. Ali. Não é duas puta árvores que deveria dar pra você ver lá de baixo, né? E não existe até a hora que se torna necessária. Que raio está escondido esse jardim que eu não vejo ele, cara? Outra dimensão. Que porra que tá esse jardim? Tem a de câncer também, cara. Com as caras? A de câncer tem a porta pro inferno. Essa eu evitaria, cara, na verdade. Eu evitaria, velho. Essa eu nem daria, não. Não, cara. É a porta do inferno, cara. Tem noção. E outra, e tem rostos de pessoas. Tem rostos de pessoas pra tudo quanto é lado, cara. Tem noção do que é isso? Na verdade, não, e eu não queria ver também. Ia tirar não. Meu apetite. Agora, a minha dúvida é, será que quando você fosse subindo, se aproximando da casa de peixe, você começava a escutar, sei lá, lá de longe, tipo... You can dance, you can shine. Nossa. Tipo, toca aba, só toca aba lá. Tem um sistema de rádio nas 12 casas, né? É, então, só toca as músicas assim, tipo, I Will Survive. Caraca, que coisa. Mas que casa, só de peixe, você tá falando. Só de, a viadagem é louca, né, cara? Com andar de Libra também. Mas, não, mas, peraí, não. A de Libra não rola essas paradas, porque a de Libra, ela é um lugar, assim, como ela é abandonada, por isso que as putarias rolam lá. É, o dono não tá lá, virou a casa da mãe Joana, aquela casa ali. É o galpão abandonado que as meninas perdem a virgindade, é lá. E os meninos também. É lá. Mas qual casa você evitaria passar? Cara, de câncer. Câncer. Cara, de câncer, pô. Por quê, cara? Tem um monte de rosto de gente morta ali, cara. Caraca, já começa pelo nome do maluco. Máscara da Morte. Cara, é Death Mask. Olha que foda, Death Mask. Muito louco o nome dele. Mas, caraca, se você pensar, é o seguinte, pra passar, eu não queria nem chegar perto do santuário, porque só tem maluco lá. Não, mas tem...